bom, é o Papa Tango Oscar Gostila, acionado no Pátio. 5 para 17. Golf Kilo autorizado o táxi, reporte na Papá. Reporta lá na Papá, Golf Kilo. Salvador, bom dia. Azul 4069. 4069, bom dia. Informação. Hotel. Afirma hotel. Chame só 1219 para cópia. 219. Solo Salvador, bom dia. Azul 4069. Do 4069 para Campinas de 36. Afirma. Você aguarda cópia? Ah, escuta. Muito bom dia, Gol no 607. Gol no 607, essa identificação autorizada de chegada a Bonf, desça ao nível 040. Vina Bonf 040, informa que a informação do ATIS é o hotel. Presente. Está dando pista 10 fechada para obra. Afirmativo, Gol no 607, pista impraticável até os 30. Ok, então, e só uma confirmação, após o 30 ela está operando em toda a sua extensão? Firmo. E o ILS completo, então? Firmativo. Ok, obrigado. Azul 4069, cópia. Prossiga. Utilizado Salvador Campinas, no nível 360, aerovia Perui 58. Reparado 10 para a direita, subida agora, transição Gonza, código 5063. Frequência do controle em 1.99.35. Autorizado Campinas 360, 1.0, gole Gonza, com rua direita, 5063, 1.0.35, 4.0.69. Reto, portão 01, no shape 1 para o pushback, assinar. Valeu. Kilo ingresse, 17, aporte alinhado e pronto. Kilo vai ingressar, tudo alinhado e pronto. Foxtrot Lima decolado ao Zulu 8, controle 1935, boa viagem. 435, gratuito, Foxtrot Lima. Salvador, Matango, isso, Foxtrot Lima. Conseguiu? Matango, isso, Foxtrot Lima, decola da 17. Whisky Fox Lima, contato radar, subnível 100, no perfil da Golia. 100, perfil da Golia, Whisky Fox Trot Lima. Alô, zero de motores. Já está autorizado até ao hotel, o Cardeal 77. Sagrado, até o hotel, do Cardeal 77. Salvador, bom dia, 3171 no centro do hotel, pronto para a cópia, Guarulhos. Três 171, bom dia, chama só o 12119 para a cópia. Chamaremos. Quilo a linha decola 17, ajuste 1090, vento norte 39. Bom dia, hotel 3171, centro do hotel, pronto para a cópia, Guarulhos. Cópia, 34. Confirma, para o hotel 3171. Pronto, cópia, para o nível 34. Afirma, senhor, adiante. Jogo Salvador, Guarulhos, nível 340, aerovia Peruísque 50. Decolada 10, rua direita, subida da El, transição de Né. Código 5060 e frequência do controle 1.99.35. Ok, estamos autorizados, São Paulo, Guarulhos, 340, via Peruísque 50. Decolada 10 com primeira direita no perfil da Dael Diné. 5060, 1935, TAN 3171. confirmar, por gentileza, o código e a saída, paga? A saída, perfil da Gael, Diner, com primeira direita, decola da 10, 5060. Correto, correto. Portão 02, chegando para o pushback acional, TAN 3, 171. Chamaremos, obrigado. Tony, bom dia, é o Papa Tango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, contato radar, suba nível 080 na saída coral. Coral para o 80, Golf Kilo. O ajuste 1010, o vento 350.3. Ponto para cruzar, a pista está liberada, é ponto para cruzar. Ao 10. Informa o senhor que vai executar o perfil corredor axé, ok? Decolar da 10, curva à direita, corredor axé, restritando 1000 pés. 1000 pés e aguardará a liberação do controle. E corredor axé, 1000 pés, saída, decolar de curva pela direita, quando para o cruzamento, informará. Eu falo novamente, o 3171, poderia confirmar 10 com restrição de 1200? Como o OTAN prevê, a partir das 12 Zulu, os 1200. Para esse horário, às 9h30 Zulu, ela será liberada. Então vai estar operando por toda a extensão até às 12. Positivo, obrigado. Da Colaba 22, controle agora 1-9, decimal 3-5, bom voo. 9-3-5, é seu ataque, bom dia. Salvador, bom dia, Papatá, Elco Serra Tango, contato radar, suba o nível 090 na saída Conde. Sobre 90 na Conde, aqui é Tango. Controle Papatango Fox Trotino, já se encontra em condições visuais, vai atingir o nível 1900, partida presente, modifica a regra de voo, solicita o nível 1905, direto, vitória conquista. Confirmo que é ideal. Ou será a 2253. Whisky Fox Lima, modificados, plano modificado 224, assentou o nível 1905, voo direto, vitória da conquista. Estimando aos 1090. Solo Salvador, o Cardeal 77, vai ao cruzamento. Cruzado o cruzamento da 10, Cardeal. Pode prosseguir o táxi via Delta, Alfa e até a Bravo, ponto de espera da Bravo. Chamar a torre em 118, decimal 612. O Cardeal 77, táxi via Delta, Alfa, e até a Bravo, vou chamar a torre em 183. Confirma, por favor, o ajuste. Ajuste 10-10, a torre é 118.6. Ok, ajuste 10-10, a torre é 118.6. Solo Salvador, 355-5-1-4, muito bom dia. Cinco, 5-5-1-4, prossiga. Ordem 1-5-0, Aracaju. Pra que horas tá o plano? Para as 200, para 1000. 1000, você tá um pouco cedo ainda? O seu plano não se conta conosco, ok? Chame 20 minutos fora. Tá, afirmativo. Você não se escuta qualquer Se tiver qualquer novidade aqui no sistema, ok? Informa o senhor. Afirmativo, grato. Bom dia, plano 3179. Plano 3179, entre identificação, autorizado de chegada a Bonf, desce ao nível 040. Identificou 040, estamos empregando high speed por solicitação do centro. Firme então? Estamos empregando high speed por solicitação do centro Recife. Confirme velocidade, então 3179. 329. Reduza para 250 mais. Boa coordenação. 259 agora. Cardeal 77, está pronto a ingresso de decolagem? Afirmativo. Veja cheque de motores? Afirmativo. Vento autorizado, ingresso de decolagem, ajuste no 0 no 0, vento norte, 2 nós. Autorizado, decolagem do cardeal 77. Bom dia, voo no 642. Recife, nível 39. Aguardo coordenação e informação em curso à Índia. Recife, 390, aguardo no 804, aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desça nível 050. Para o 050, gol no 804, perdeu contato com o centro. Contradicente. Via Upper Rio 58. Decordão no 0, curva esquerda, subida Pucca, transfer Aracaju. Código 5066, frequência do controle em 1 no 9.35. Autorizado aí, 690 pelo Peruíbe 58, vai decolar da 90, comprimendo a curva esquerda, sai da Pucca, né, Caju? Responde 5066, motor 693. Correto, 09 ao portão, chame pronto para o pushback acionar. Chamará ou não, 642. Salvador, muito bom dia, o voo no 607, vai passar o externo, tem mais trabalho. 607, bom dia, ajuste no 0 no 0, vento norte 2 nós, autorizado pouso na 1-0. Livre pouso na 1-0, o voo no 607. Voo Mundial 77, decolado aos 30, chama controle, 1935. 1935, Cajal 77. Controle, Salvador, Cajal 77, se escuta. Cajal, prossiga. Cajal 777 está no corredor Axé, restabiliu o pés. Sim, de Cajal 77, mantém meu pé de corredor Axé, reposto para da barra. É, evita a mensagem pro Cajal. Cajal 77, mantenha corredores, mil pés, reposto para da barra. Tá, vai manter mil pés e vai reportar no fora da barra. Já o 77 controle. Já o 77 controle. Tá na escuta, prossiga. Então, Sérgio Juan, na radial 2, no 5 de Salvador. Afirmativo. Gente, autorizado é presente, Cardeal 77. Muito grato e um bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3517, informação Índia. Cardeal 3, então 3517, assina a identificação, autorizado de chegada a BONF, desça nível 060, redução para 2509. 060-2509, 3517. Um 179, confirma indicada. 250, como falta de papo. Gente, mantenha. Tá 3179, aposte pelo, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 10. Autorizado final ILS, aposta estabilizado. Então 3179. Autorizado final ILS, aposta estabilizado. Tá 3179. 33, direito no 219. Direito 219, 9607. Bom dia, total 9883 com a Índia. Total 9883, acena a identificação, autorizado de chegada Mari, desceu nível 070, redução para 2509. Identificou, Mari 070 em redução total. 7.06. Alfa Juliet 06, o número 07. Azul 4069, na posição 1, no pushback acionamento. Utilizado sem táxi, azul 4069. Chama na táxi. Tic 514, cópia. Copia 14. Cajal Salvador Acaju, 150, Wolf 677, decolada 10, curva esquerda, perfil Puca Jamo, pós direto Aracaju. Código 5101, a frequência em 1.9.35. Autorizado 150 Aracaju via Wolf 677, decolada 10 com a esquerda pós Puca Jamo Aracaju 5101, responde controle de saída 19.35.5.5.4. Reto, remoto, chame plano para o pushback, esse é lá, trip 5594. Assim, para 5594. Para o push acionamento no 02-331-71. Com 2, mantenha a posição, então 371, aeronave no portão 1 que já vai iniciar. Seu será o número 2 no setor. Positivo, mantém posição até 3171. para Guanambi, com a pista em uso e o pátio que se encontra. Seu 300 nível, você aguarde com relação para Guanambi. No 804, reautorizado nível 040. Nível 040 no 804. Tá 35 no 7, reautorizado nível 050. No 7, copia a informação. 10 para o 050, tá 35 no 7. Total 9883, reautorizado nível 060. 060, total. Prossiga a carga 77. Afirmativa, atenção 055, cardeal. Muito obrigado. Ator, total 9883, partida pequeno, desvio esquerda. Confirme. Desvio esquerda. Total 9883, qual radial e por quantas milhas? 20 graus à esquerda, por mais 15 milhas. Sente total 9883, livre de desvio, reporte para regresso. Volta, né? Tá 3179, estabilizado? Exato. Tá 3179, completo final, chame torre 1 no 8 decimal 6. Ou no 804, aposto pelo ODE separa 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-0. Autorizado final LS, aposto estabilizado. Gol no 804. Aposto pelo ODE separa 2 mil, 1010 no ajuste, reporta lá estabilizado. LS, está 10, gol no 804. 40 de autonomia, 1-2-3 é o POB. Ita Alfa, ponto de esperadão no 0, torre 1, no 9, som BA12, ajuste 1-0, 1-0, o azul 4-0 menor. Onde está na torre? 26, 4, 0, 69. O que pode chamar a torre em 1, 2, 3, 6, 12? Estou com 0, bastante chegando. 3171, bom dia. Ajuste no 0, no 0. Vento variável 2 nós. Autorizado, pouso não no 0. Pista úmida. Vento 3171, pouso não no 0. 17. Reduzindo para 2, 209, 3517. Solo Salvador, vou no meio para 2 para pushback, acionamento na posição 9. Autorizado, semana para o táxi, por 3171, autorizado, inicial pushback, chame para o táxi. Portaremos táxi da 3171. Salvador, bom dia, TAM 3153, cruzando 1-6. TAM 3153, o senhor identificação, autorizado de chegada BOMF, desceu nível 070. Chegada BOMF, desceu 070, TAM 3153. Mantém azul 40, minha base. Mantém o 050, 3517, autorizado nível 040. 040, 3517. Total 9883, reautorizado nível 050. 050, total. Total 9883, confirma indicada. 2-3-0. Total, efetor de desvios da presença de TAP. Afirmo, total 9883, manda pro de TAP, redução para 220 norte. Reduzindo 220. Oscar Golf Kilo, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar terminado, chame Léo, 1201. Linda cola 1-0, ajuste 1010, o vento norte 5-9. Iniciando a decolagem, azul 4-0-6-9. Tá 3-5-1-7, desce para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-0, autorizado final LS, reporte estabilizado, redução para 1-7-0-9, tá 3-5-1-7. Tá de LS, tá 3-5-1-7. Redução para 1-7-0-9, tá 3-5-1-7. Reduz para 1709-507. 804. Bom dia, Gol 804. 804, bom dia, vento norte 2-9, ajuste 1010, pista úmida, continua a próxima tábua, pista livre. Guardando, 804. Ajuste no 0-0, vento 330 graus, 2-9, autorizado pouso na 10. 04, 7. Olá, Salvador, o 642 está pronto para o táxi, está com 3 horas e 10 de autonomia. Alternando Salvador, 141 a bordo. 5 a viagem. Já do táxi, Juliette Alfa, ponto esperando 1-0, chamar a torre em 1, no esse modo 3.